9,5. A 9, a linha da Equador dá 1-0, vento 2,00 graus com 4 nós. Borda, altímetro no 0 no 5, táxi via pátio, até outra vez do portão 612. Através do portão 031, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Chamará para o táxi, mas 03. Para o táxi, Uno 186 a bordo, alterno Galeão 0406, autonomia. Gente, 186 a bordo, altímetro no 015, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-95. Índia Alfa, ponto de espera 1895, com 1015, voo 1161, obrigado, bom dia. 5557, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-95. 38, controle 1-9-35, alô. 1-9-35, azul 4. Salvador azul 9969. Azul 9969, contato radar sobre o nível de voo 360 na cidade da Elba. Saída da Elba, 3602, saída da Elba. Autorizado da Elba. WC da Elba, azul 1-61, devido à aeronave acidente estar na mesma rota e mesmo nível, vai manter posição alinhado por 2 minutos. Copiado, 360 aprovado, conforme, decola da 1-0, curva direita, Daí o Leda Bridge, Absolute 16, 1935 controle, Cico 466, Transcone 3601. Protegimento correto, chamar pushback acionamento. Chamar, obrigado. Fala Gol 9031. Prossiga. Gol 9031, solicita o Follow Me. Gente, vamos informar o centro de operações, aguarde. Corrigindo Gol 9161, livre decolar da 10, vento no 90 graus com 4 nós. Livre decolar da 10, Gol 9161. 5557, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 10. Solo Gol 9031. 06 a bordo, 4 horas e 20, autonomia, o terno Galeão, pronto para lá. Gente, 06 a bordo, altímetro no 015, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 18095, bom voo. Índia Alfa, ponto espera torre 18095, bom voo, obrigado. Decolado aos 43, controle 19.35, bom voo. 19.35, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1161, passa 1700 da Leda Bridge. Bom dia, 1161, contato radar, sobre nível de voo 360 na filha da El. 360 na da El, Gol 1161. Até a Caosca, November 10. Ok, companheiro, vai aguardar para início de reboque, ok? Vai aguardar. Certo, não aguardo. Pode voar da El, Gol 9161? Livre. Confirme? Livre. Ok. Gente, ontem o ponto espera. Eu vou ver até eu. Até não, até três. Pode prosseguir com o início do reboque até a posição 03. Doutorizado. Certo, senhor. Muito obrigado. Iniciando o reboque para a posição número 3. Azul 9969, chama agora Recife, frequência no 33.25, secundário no 25.1, bom voo. Positivo, Recife, 133.25, secundária 125.1. 557, decolagem autorizado, 190 graus, 5 mais. Eu decolar o qual 157, 190. Nem mantendo o 0903. Ao 48-1935, aliás. 435, grato. Boa noite, 35557. Boa, 5557, contato radar sobre o nível 360 na saída da EL. 360, saída da EL, você escuta 35557. Alinhado pronto, 9-3. Sente, não tem pulso. Chama Recife, frequência 13325, secundário 25, Uno, com voo. Alvaro 35557, solicita page assim que possível, grato. A gente detalhando essa coordenação. Grato, não se escuta. O 29031. Prossiga. É, qual o motivo daí que deram pra decolagem? Fez um saído 09 à frente. Salvador, bom dia, 361. 3601, tá no Figue 5, puxa o chamamento. Felizão, chamamento. Semana, obrigado. Agora sim, 9031, decolagem autorizada no Figue da Europa, 5. Filme decolagem, 9031. Salvador, na escuta, vendo? Tô ciente, bom dia. Bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Gol 9031. Bom dia, Gol 9031, contato radar, sobe ao nível 400, Cedro da El. 400, Gol 9031. Poderia voar bridge ou dedo? Guarde. Voo hibrido da presente, chama Recife, frequência 13325, secundário 251. 557, autorizando a minha transição para bridge. 3551, bom dia, 3601 na Datsan. Se aproximando do ponto 010, pronto para decolagem, decola preparada. Alinhar e decolar, são 3601, vento nos 80 graus, 4 nós, militar. Copiar, estou livre, alinhar e decolar da 10, 3601. Voo 9031, está presente Voo Hybrid, chama Centro Recife, frequência 3325, secundário 2251. Voando Bridge, Recife 3325, 251, pode. Decola o 00700, chama em controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado. Controle, Salvador, bom dia, 3601 da TAN, decola cruzando 1600, na DAEL. Bom dia, TAN 3601, contato radar, saiu 360, seja DAEL. Copiado, autoriza DAEL na presença, senhor? Autorizado. Ciente, voa DAEL, obrigado. Então 3601, chama Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. 251, 3325, obrigado. copy. Vazou Guarulhos, 360, Pesolo 16, decola 610, curva direita da LA da Bridge, controle 1-1935, 54776251. Salvador, bom dia. Aqui é o Avianca Alfa Vitor Papá, Pat 3. Proceda. Vitor Papá solicita autorização de reboque, Pat 3, para o finger número 5. Autorizado, autorizado. Positivo, obrigado. Iniciando o reboque, mantendo. 625, Uno tem Uno 36 a bordo, alterna Galeão com 3 horas e 55. Dois segundos, livre táxi à direita, ponto de espera. Pode ter um ponto de espera pronto, 6251, confirmando, já vem as pessoas a bordo? Uno? Uno, 36, 12 a bordo, livre táxi até ponto de espera, é para a ponta já. Alinhar e decolar, o vento variável com 3 nós, 1015, 625. Alinhar e decolar, dá uma 0, 2. Para o pátio 1. Podemos ingressar no pátio 1? Obrigado. Ok, obrigado.